¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Interweb. Preparados para mais um fim de semana grande com muitas energias positivas e, claro, muita dance music dos anos 90. Hoje, e porque estou com saudades, vamos trazer aqui somente a Eurodance dos anos 90. E vamos deixar começar com uma grande música, a música In the Same Sun, de Dewey, nesta primeira de 5 sequências. É aquela que vai abrir a edição de hoje do Friday Night. Agora vamos ter pelo caminho a música The Prodigy e, para fechar, a Serena Perez. Para fechar a primeira sequência de 5 músicas, após a contagem de 5 para 1, é sempre a subir e só vos digo, eu não me responsabilizo. Vai na música! 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Thank you. Friday Night. I know. baby, look at us. Forever not a dream. Baby, look at us. Forever not a dream. Música nesta que é pura de loucura, de sexta para sábado aqui na Rádio Inter Web, Friday Night. Mais 5 músicas, vamos botar saudades agora de Two Times, a música de Anley. Vamos também ouvir lá mais para a frente muitas musiquinhas que certamente se recorda a música que vai fechar a edição de hoje, aliás, a segunda coisa da edição de hoje, chama-se Dance With Me e é dos Two Brothers on the Floor. Mais uma sequência de 5 para 1, mais energias positivas sempre a subir nesta noite de sexta para sábado aqui na Rádio Interweb, a última noite de sexta para sábado do mês de março de 2012. Estão preparados? Mais uma contagem, senhoras e senhores. Tempo de ouvirmos Anley com Two Times. 5, 4, 3, 2, 1. Everybody, move your body. Everybody.

Two Brothers on the Floor. Mais cinco músicas que seguem nesta edição do Friday Night. Atenção, agora vamos ficar com Thalissa e o tema I Found Love. Para ouvir também Save Up All Your Tears. A música é aquela que vai fechar a terceira sequência de cinco músicas do nosso Friday Night. Já sabes, a noite é grande aqui na Rádio Interweb, em radiointerweb.info. São mais cinco músicas que estás preparadinho para ouvir? Eu espero que sim, porque não vou perder mais tempo. Vou lançar mais uma contagem de 5 para 1 e depois Thalissa toma conta da casa. Vamos à música! 5, 4, 3, 2, 1. Sing it high, high, high, sing it high, high, oh. This is for my love and I can't let go. High, high, sing it high, high, oh. This is for my love and I can't let go. Sexual feeling. Give me one. Bye. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Party people. check this out. someday when the tears start to fall. I don't want them away when you cry in the night for the love that you need. Baby, save up your tears, 'cause you'll be crying over me. 'Cause you'll be crying over me. 'Cause you'll be crying over me. Mais 5 músicas nesta que é a quarta e penúltima sequência de 5 músicas do Friday Night de hoje. Então vamos ficar com mais 5. Eu não sei se estás a contar com esta. A música é The Scooch. há uma grande recordação para ouvir nesta edição do nosso Friday Night, que nós dedicamos à Eurodance do década de 1990. Mas tem mais, se queres matar saudades de outros grandes nomes, atenção, porque daqui a pouco vamos fechar com grandes, grandes, grandes temas e grandes nomes inesquecíveis da Eurodance daquela década. Mas por exemplo, vamos chegar com o Scooch e o tema Needed to Know. São os próximos minutos com esta música. Então, com Scooch, vamos ter muito, muito, muito a ouvir. Eu já te digo qual é que é a música que vai fechar a sequência quarta de hoje, quando voltar. Para já, deixo-te a surpresa. Vamos à música! 5, 4, 3, 2, 1... Here we go! Here we go! There'll be nothing left you can take. When the memories are realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you cute. How you doing, you know me? Original joke, buddy. You want me fine, but the woman, you cute. How you doing, you know me? Original joke, buddy. You want me fine, but the woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, you nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, you're not a bit titanic. Woman, you nice. Find each other thing. Bitch upon the ocean, that's a bit titan. Woman, you nice, sweet, fantastic. Bitch upon the ocean, that's a bit titan. Come on, you nice, sweet, find each other thing. Bitch upon the ocean, that's a bit titan. Come on! Pois é, depois desta música dos Real to Real, I Like It, Move It, Move It, grandes sons que fecharam esta quarta sequência, quarta e penúltima edição de hoje do nosso Friday Night. Atenção, porque estamos no término desta edição e vamos fechar então com os últimos 5 temas deste programa de 30 para 31 de março aqui na Rádio Antena Web. E como eu disse, as minhas músicas sempre ficam sempre ao final. Pois é, Everybody's Free de Rosala é a primeira, apenas a primeira de 5 músicas, mas tem muito mais. Scatman também está por aqui. Corona, La Bouche. Pois é, a música que vai fechar a nossa edição de hoje chama-se Rhythm of the Night. E então é com este Rhythm of the Night que me despeço. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo estas energias tão positivas que a Eurodance dos anos 90 nos transmitem. Fiquem bem, boa noite e até ao próximo fim de semana. Friday Night.

viaje para buscar los sonidos mágicos.